encontro, não estou falando do encontro, né? Mas um encontro com Deus, ele muda a nossa vida, amém? É no encontro, o encontro também é bênção. Quem já foi para o encontro sabe o quanto é o encontro. É tremendo. Mas o encontro com o Senhor, ele muda a tua vida, porque ele estabelece uma condição em mim e em você. Lá em João, Jesus fala para Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. 3:7, se não me engano. Mas João 1:12, a Bíblia fala: todos quantos o receberam, Deus lhes deu, ou Deus lhes dá o poder de serem feitos seus filhos, a saber, todos aqueles que creem no seu nome. Então, o encontro com Deus, ele nos muda, porque ele estabelece uma condição. 2 Coríntios 3:17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, o encontro, ele gera a condição de se tornar nova criatura, de ser uma nova pessoa, de ser um novo alguém. Deus, ele é o Deus das oportunidades. E quando digo oportunidades, oportunidades reais de mudanças, de transformação. A partir do momento que você tem um encontro real com Jesus, eu acho que esse encontro, ele precisa se transformar em vários encontros diários. Que a nossa vida, ela é mudada, ela é transformada de glória em glória. O impacto de uma conversão, o impacto de um encontro real com Jesus, ele faz uma metamorfose muito profunda na nossa vida. Mas a transformação, ela é diária, né? Paulo fala de termos o nosso espírito, alma e corpo conservados íntegros até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a transformação, ela é um processo diário. Não é à toa, não é muito comum ou incomum o crente, ele está ali, ele está andando em Deus, de repente ele desvia, de repente ele vira a cabeça, ele se desvia. E tem gente que se desvia de um jeito que até vira inimigo do evangelho. Como é possível? Alguém que teve um encontro real com Jesus, alguém que entregou o coração para Jesus, alguém que jurou aliança, alguém que jurou lealdade, alguém que jurou amor pelo resto da vida, de repente essa pessoa simplesmente abre mão de princípios, abre mão de algo que Deus fez, um processo de mudança muito grande na vida dele, e joga tudo isso fora. Por quê? Porque o processo de mudança na vida cristã é diário. Seja hoje. Hoje você precisa estar muito melhor do que ontem. Amanhã, querido, você precisa estar melhor do que hoje. Daqui a 5 anos, quando eu te encontrar, você precisa estar bombando na fé. Mesmo que você não tenha um chamado para ser pastor, para exercer algo, alguma ocupação no reino de Deus, eu não estou falando de cargo, estou falando de chamado. Mesmo que você não esteja neste hall, a tua vida tem que estar diferente. Teu casamento tem que estar abençoado. Apesar de toda e qualquer crise que venha, você vai vencer cada uma delas. Porque o problema não é a crise elas vão vir sempre. Mas a questão é o quanto a tua casa está construída na rocha. O quanto a estrutura da tua vida está fundamentada na verdade. Porque a hora que o vento vier, a hora que o vento passar, se você não tiver fundamentado na verdade, querido, não tem jeito. O vento te leva, né? Quem lembra do tsunami no final de 2004, né? Foi isso mesmo, final de 2004, que destruiu praticamente toda a costa ali da Tailândia, ilhas em volta ali. Tem um filme... esqueci o nome agora. Ah? O Impossível. Quem nunca viu esse filme, veja. Um filme interessantíssimo que mostra talvez 10 ou 15% do que foi o tsunami. Mas te dá uma boa realidade de uma família que sobreviveu. Os pais, filhos se perderam, a água levou e depois se encontraram. Um filme muito bonito, muito tremendo. Aliás, filme que vale a pena, né? Porque te acrescenta alguma coisa, tanto a nível de conhecimento como a nível de misericórdia. O que falta muito nos nossos corações hoje é exercer misericórdia, é exercer amor, é exercer bondade. Isso falta muito. na sociedade hoje. O filme é esse mesmo, Impossível, vale a pena ver. Então o tsunami, quando veio ali, mas fez um estrago. Você imagina ondas com 30 metros de altura que avançaram quilômetros na costa. É, uma casa aí, ela tem um pé direito máximo de 3 metros e meio, com um bom telhado, talvez 4 metros. Você imagina uma onda com 30 metros de altura, com a velocidade de uma bomba atômica, o que não causou em todo o litoral da Tailândia e das ilhas circunvizinhas. Então nós somos assim, a nossa vida é assim, o vento vem, os tsunamis vêm, né? Os problemas vêm, eles vão vir, eles vão passar. E eles vão vir passar por cima mesmo. O que vai estabelecer, querido, a nossa firmeza, a nossa permanência na fé, a nossa permanência na verdade, é o quanto nós estamos alicerçados da verdade que muda a nossa vida. Por que eu estou dizendo isso? Porque a conversão nos muda, a conversão nos transforma. Mas existe um processo na vida cristã que se chama crescimento, que se chama maturidade, que se chama envolvimento com as coisas de Deus, que se chama envolvimento com a palavra, que se chama tempo a sós com Deus, que se chama oração em línguas, que se chama jejum, que se chama adoração. São tantas práticas diárias que nós precisamos no dia a dia praticar, porque é isso que vai fazer, querido, com que nós permaneçamos em pé nos dias da tempestade. Amém? E quando nós temos um encontro com Jesus, quando Nicodemos foi ter com Jesus, Nicodemos era profundo conhecedor da lei, doutor da lei, fazia parte do Sinédrio de Israel, julgava as pessoas de acordo com a lei de Deus, ele tinha o poder de mandar apedrejar ou de mandar absolver. Quando Nicodemos tem o primeiro contato com Jesus, Jesus fala: importa que você nasça de novo. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Então Jesus confronta um religioso, conhecedor da palavra, que ele precisa ter um encontro real com Jesus para nascer de novo. E quando nós nascemos de novo, Deus estabelece na nossa vida um novo nome, uma nova condição. Então existe aquela questão do antes e do depois, né? Nós somos uma coisa antes de conhecermos Jesus. Depois que conhecemos Jesus, é outra coisa totalmente diferente, porque a forma de viver muda. A forma de se relacionar muda, o comportamento muda, a forma de nós conversarmos muda. Eu lembro que quando eu tive um encontro com Jesus, eu lembro que até um palavrão, quando eu soltava, aquilo agredia. E está ali, você está chegando novo no reino de Deus, você tem aquele linguajar velho, depende de você solta um palavrão que algum tempo atrás você soltava, ficava no esquecimento, mas naquele momento que você tem encontro com Jesus, muda. Porque aquilo não combina mais com você. Aquilo não combina mais com o Espírito que mora em você. Aquilo não combina mais com a nova condição que Deus gerou em você. 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, alguém puder pôr esse texto aí, põe. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Se você tinha dificuldade em comprar e não pagar, se era muito normal isso, comprar e não pagar, na vida nova muda tudo. Porque o nosso comportamento muda. Tá? Porque a Bíblia diz: a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor. Então determinadas práticas já começam a não fazer mais parte da nossa vida. Não porque não pode, mas porque não combina mais, não condiz mais, não faz mais parte. É a palavra chula que não faz parte do nosso vocabulário, é determinado comportamento que não faz mais parte do nosso dia a dia, é determinado comportamento, determinados vícios que era muito comum, mas que agora não combina mais, até porque a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo, e se alguém destruir o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá. Você foi chamado, querido, para ser louvor da glória de Deus. Se Deus quisesse que você tivesse vícios, Deus tinha te feito com algumas adaptações, né? Para quem fuma, por exemplo, Deus tinha feito o nariz para cima, né? Ou tinha feito com a chaminézinha, não é isso? Deus quisesse que você fosse um alcoólatra, que você bebesse, né? Fora O que nós temos teria um outro túnel para soltar gases alcoólicos, né? Enfim, Deus não nos fez para o vício, Deus nos fez para a morada do seu Espírito, Deus nos fez para a morada da sua glória. Então a presença, a glória, a graça de Deus na nossa vida, ela estabelece uma condição em mim e você. Por isso que Jesus fala em Apocalipse, que Deus, quer ver, vamos dar esse texto? Apocalipse capítulo 2, verso 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha, escrito um nome novo, a qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Coisa tremenda, né? A Bíblia diz que nós vamos ter um nome novo, ou já temos um nome novo. Porque Deus sabe aqueles que são os vencedores, aqueles que venceram o pecado, aqueles que venceram a condição terrena, né? Então nós temos um nome novo que Deus nos deu. Então essa questão do nome novo, por que que Deus fala em nos dar um nome novo? Porque quando você recebe um nome novo, você muda de condição. Amém? É assim ou não é? Vê aquela questão, aquele programa, não é tão comum no Brasil, mas existe, programa de proteção à testemunha. O cara é envolvido em determinada testemunha de determinada coisa, ele é recolhido pelo governo, ele é mandado para um lugar que ninguém conhece, o passado dele é 100% apagado, ele perde todo o vínculo com a família, ele recebe um nome novo e começa do zero, perdendo 100% do vínculo anterior que ele tem. É uma nova pessoa. Se você entrar nos arquivos lá, fulano de tal, ele não existe mais, literalmente ele desapareceu. Em alguns casos as pessoas até fogem à morte, até enterram a pessoa, né? O nome velho, mas na realidade ele existe, mas ele mudou de nome e ele é uma outra pessoa agora. Então no reino de Deus é mais ou menos assim. É como se Deus nos matasse, entenda bem o que eu quero dizer. O velho homem, a velha criatura, Deus desse um sumiço nela. E no nome novo que Deus nos dá, Deus estabelece uma nova condição em nós. E essa nova condição que Ele estabelece em nós, é a condição de termos um novo começo. Então você pode começar do jeito certo, da forma certa, fazer a coisa certa. E o novo nome que Deus te dá, é Deus dizendo para você, você tem uma nova identidade. Você é uma nova pessoa. É isso que Jesus fala aqui. Ao vencedor, dar-lhe-ei uma pedrinha branca com um novo nome que ninguém sabe. Somente ele conhece. É Deus nos dando uma nova identidade, estabelecendo em nós uma nova condição. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Amém? Então a questão de eu ter um novo nome é Deus dizendo para mim, você é uma nova pessoa. É que Jesus fala para Nicodemos, Nicodemos, necessário é você nascer de novo. Porque enquanto o teu velho homem governar, você continua velho, você continua doente, você continua complicado, você continua separado de Deus, você continua com a tua vida toda esculhambada, você continua com a sua vida totalmente comprometida. Mas a partir do momento que você abre mão da tua velha identidade e assume uma nova identidade pelo meu nome, uma nova condição, ela é formada, ela é gerada em você, a transformação da sua vida, ela é real. Por quê? Porque para mim receber uma identidade nova, eu preciso perder a minha identidade velha. Não tem como, querido. A Bíblia diz, como é que vocês se cocheiam entre dois pensamentos? Como é que nós vamos servir ao Senhor? De que maneira nós vamos nos comprometer com Deus, com a palavra, com o reino de Deus? Dentro de uma estrutura velha, dentro de uma estrutura deformada, dentro de uma estrutura contaminada, dentro de uma estrutura comprometida com o pecado, dentro de uma estrutura totalmente deformada. Querida, é por isso que você não cabe no mundo. É por isso que quando Deus olha para o mundo, Deus olha para a estrutura do mundo, chamada de Grande Babilônia, Deus fala o seguinte para mim e para você, sai dela, povo meu. Lê Apocalipse 18, quando Deus convida a igreja a sair do governo do reino de Babilônia. O que é o reino de Babilônia? É o reino capitalista, é o reino econômico, é o reino religioso, é a estrutura política do mundo. E Deus fala para nós: sai dela, povo meu, abandona, sai disso. Só que acontece o contrário, a igreja quer entrar, a igreja quer dominar, a igreja, ela almeja o céu, ela quer o céu, ela quer a estrutura celestial, mas ela não quer abrir mão daquilo que é terreno, daquilo que a terra tem de bom, professor. Tem coisa boa, tem muita coisa boa aqui, tem ou não tem, gente? Mas não tem como você cochear entre dois pensamentos, é uma decisão. Ter uma nova identidade é uma decisão. Ter uma nova condição em Deus é uma decisão. Ter um novo comportamento mediante a palavra é uma decisão. E essa decisão ela está ligada por um rompimento comportamental. Eu não quero mais fazer parte de Babilônia. Não quero mais fazer parte dessa estrutura velha. Essa estrutura velha ela não tem mais nada para oferecer para mim. Então tudo aquilo que nós decidimos construir no nosso dia a dia, nós vamos construir para a eternidade. Eu ministrei isso na quarta-feira passada, agora, quarta-feira agora, né? Que tudo que Deus faz na nossa vida é eterno. Deus não faz nada meia boca, Deus não faz nada provisório. Tudo que Deus constrói em nós, Ele constrói pensando na eternidade. Então o que nós construímos, o que nós fazemos aqui, ela tem que ter também teor eterno. É por quê? Porque é para a eternidade. Não é provisório, não é para quebrar um galho. Deus não quebra o galho com você. Deus tira você, né? Salmo 113, de um lamaçal de lama. Deus tira de nós sendo inválidos, desvalidos, né? Nos limpa. E a Bíblia diz que Deus nos faz assentar no meio dos príncipes do seu povo. Salmo 113 fala isso. Deus tira e nos põe. Nos tira da onde? Do lodo. E nos põe aonde? No lugar limpo. Deus nos tira da onde? De Babilônia. E nos coloca onde? No seu reino. E o seu reino, ele sempre vai ser voltado para a eternidade. A Bíblia, ela é um livro de arquétipos. O que, que é isso, pastor? São tipos. Então você pega todos os tipos da Bíblia. Nós nos identificamos com alguns, ou pelo menos com um. Então você pega ali todos os personagens da Bíblia, nós temos identificação com eles. Então, tem o Saúl da vida aí, cheio de rebeldia, né? Cheio de motivação errada. Até foram chamados por Deus, foram trazidos para reinar, para ser rei, para governar sobre o povo. Mas por causa do orgulho, por causa da vaidade, se perdem no meio do caminho, perdem a fé, jogam a fé fora, entram num caminho de desobediência, tem dificuldade de se submeter, tem dificuldade de estar debaixo de autoridade. Foi o que aconteceu com Saul. Quantos de nós não nos identificamos com Saul? Os Samuéis da vida, homens de Deus, comprometidos com a palavra, com a verdade, mas deixam de dar atenção para a família, acabam perdendo os filhos, acabam perdendo a família. Por que não os Davis da vida, homens apaixonados pelo Evangelho, adoradores, né? Homens que tiveram um encontro real com Deus, mas em algum momento da vida tropeçaram no pecado e deixaram o pecado rebentar as suas vidas. E muitas vezes para esconder o seu pecado, acaba cometendo um assassinato, acaba cometendo um pecado muito, muito maior, para proteger, para esconder, para que ninguém saiba. Então nós nos identificamos com tanta gente. Então se você fazer um mapeamento na palavra de Deus, alguém combina com você, ou melhor, você combina com alguém, tem alguém ali que é um arquétipo teu, tem alguém ali que faz parte da tua história. E por que Deus permite isso? Porque Deus quer que nós olhemos para determinadas coisas e mudemos. Deus quer que nós olhemos para personagens da palavra de Deus que tiveram encontro com Ele, que foram transformados, tiveram as suas vidas totalmente empaquetadas. Então, nas suas qualidades, nós vamos nos espelhar, mas dos seus erros nós vamos fugir. Então, Deus deixou tanta coisa para nós olharmos. Para quê? Para que essa questão de que eu entenda que o nome que Ele me deu tem um propósito. O teu nome, o teu novo nome, a tua nova condição é para que você ande em novidade de vida. Quantos de nós não nos identificamos com tantos personagens? Ah, pastor Judas, gente, está cheio de Judas por aí. Então quando você pega um Judas aí, a Bíblia diz que Satanás entrou em Judas. Judas ficou endemoniado. Ele não espumou, não rolou pelo chão, não mudou a voz, não virou os olhos. Ele ficou demoniado e foi vender o Jesus. Foi ganhar dinheiro no nome de Jesus. Tem muita gente demoniada aí, ganhando dinheiro sem necessariamente estar espumando pelo chão ou mudando de voz. Tem muito Judas no meio da igreja, gente. Você não imagina como tem. Tem gente ali como Zaqueu, subindo na árvore, porque precisa ver Jesus, precisa mudar de vida. Sabe que a vida que ele leva não dá mais para continuar. Não tem mais jeito, ali ele parou, ali, a partir dali é inferno. Ou ele muda, ele tem um encontro real com Jesus, tem um encontro que vai mudar completamente a vida dele, o nome dele vai ser mudado, vai ser transformado, e ele vai estabelecer uma condição daquilo que ele era e daquilo que ele vai ser a partir daquele momento. Então quando nós, queridos, quando Deus muda o nosso nome, tem um propósito para isso. Deus tem um projeto para cada um de nós. E quando você olha para os arquétipos da Bíblia e começa a se identificar com eles, você acha que Deus colocou ali à toa? Mas Pedro, né? Ali, cortador de orelha, né? Cara brabo. Mas de repente se torna em alguém tão manso. Interessante, Jesus mudou o nome de Pedro. Aliás, alguns nomes foram mudados, né? Pedro chamava Simão. Sabe o que quer dizer Simão? Inconstante, sem atitude. A Jesus te chama Simão. Simão, a partir de agora você não vai mais chamar Simão, você vai chamar Pedro. O que quer dizer Pedro? Pedra, rocha, ligado à firmeza. Então quando Deus muda o teu nome, ele está tirando você da condição velha, da condição que te escraviza, da condição que te condena, e colocando você numa nova condição, e a nova condição que ele te dá é uma condição de vitória. Então quando Deus muda o nosso nome, todos nós, queridos, quando encontramos com Jesus, o nosso nome é mudado, a nossa condição é alterada. É Deus dizendo para mim e para você que aquilo que era, já foi. Não precisa continuar sendo. A estrutura velha que nos governava, ela não precisa mais continuar fazendo parte da nossa vida. Por quê? Porque se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Quer ver outra pessoa que Deus mudou o nome? Abraão. Abraão não chamava Abraão. Abraão chamava Abrão. Capítulo 12, quando Deus chama Abraão, Deus, é Abraão o nome dele. Abraão quer dizer pai. Deus coloca um A em Abraão e ele deixa de ser pai e se torna pai de numerosas nações. Deus chama Abraão lá de Abraão de Ur dos Caldeus, tira ele de uma terra idólatra, onde está o Iraque ali, o Kuwait. O pai de Abraão era rico, mas era fabricante de deuses. Deus tira ele de lá, leva para a terra de Canaã. E a primeira coisa que Deus faz na terra de Canaã é mudar o nome dele. Deus muda o nome de Sara também. Sarai, eu não esqueci agora, me fugiu o nome da tradução, mas Sara quer dizer princesa. Alguém que foi mãe aos 100, quase 100 anos de idade ali, ó. E Deus chama de princesa. Quer ver outra pessoa que Deus mudou o nome? Jacó. Deixa eu falar de Paulo. Deus quando chama, Jesus quando chama Paulo e tem um encontro com ele, Paulo não chamava Paulo. Paulo chamava Saulo. Sabe o que quer dizer Saulo? O grande. Sabe o que quer dizer Paulo? O pequeno. Tem tanta gente querendo ser grande aí, né? E Deus simplesmente querendo nos diminuir, nos colocar na nossa condição, que entendemos que o único grande é ele. Paulo, Saulo, né? Quando foi com a ordem dos sacerdotes para prender e matar os cristãos, ele foi com uma turba ali de autoridade, de guardas, ele foi num cavalo branco. Porque a autoridade usava cavalo branco, o cavalo da autoridade era diferente. Então quando ele vai ali para Damasco com a ordem para prender cristãos, ele vai em cima de um cavalo branco. E a primeira coisa que acontece com ele, quando ele tem um encontro com Jesus no caminho de Damasco, ele cai do cavalo. A autoridade em cima do cavalo branco caiu do cavalo, Deus tira a visão dele, ele ficou cego. Quem que impõe as mãos sobre Paulo? Saulo, para recobrar a visão. Ananias. Sabe quem era Ananias? Era alguém simples do povo, era um Zezinho da vida, com todo respeito aos Josés. Era alguém sem expressão nenhuma do povo, não podia, de forma, de maneira nenhuma, colocar a mão sobre uma autoridade. Isso era inconcebível. Ele não podia, ele podia ser preso por causa disso. Ananias entra lá. Saulo, irmão, o Senhor me mandou. Põe as mãos sobre a cabeça dele, recobre a visão, curou ele, levantou, batizou Paulo. Então Saulo, o grande, deixa de ser grande e se torna pequeno. Então quando Deus muda o nosso nome, ele muda o nome com propósito. E o propósito dele na nossa vida sempre vai ser estabelecer, querido, aquilo que eu era e aquilo que eu sou, eu aquilo que eu preciso começar a ser. Porque tem muita gente na vida cristã que fica patinando a vida inteira. O camarada cresce, desenvolve, amadurece por determinado tempo, depois ele começa a patinar. Tem gente que regride, perde a fé, perde a noção de autoridade, perde a noção da prática do princípio. Mas tem gente que fica derrapando a vida inteira, não amadurece, não desenvolve, não cresce. Até mesmo o conhecimento, o entendimento da palavra se torna nulo para a pessoa. Porque você percebe que tudo aquilo que você recebe, que você absorve no reino de Deus, fica no teu espírito, fica ou não fica? Você tem uma situação de confronto que acontece, é a palavra de Deus que te consola nessas guerras tuas aí, o que, que te confortou? Palavra de Deus. Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar me faz em pastos verdejantes. Eis que eu estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Tem aquela palavra viva que ela fica real dentro de nós, que no momento de guerra, no momento de dificuldade, no momento de luta, ela brilha dentro de nós, ela fica latente dentro de nós. O nosso espírito absorveu ela de uma forma tão intensa que ela é viva, ela é real. Mas a pessoa que se perde no meio do caminho, até isso ela perde. Pedro fala que a pessoa que perde a fé, ela perde a visão panorâmica e ela fica apenas com a visão periférica. O que é a visão panorâmica? Você tem uma visão ampla, né? Então eu estou aqui, eu estou tendo uma visão panorâmica aqui, ó, geral. Mas se eu tivesse uma visão periférica, só ia enxergar a câmera ali, né? Tchauzinho, né? Tá gravando, né? Só ia enxergar ali, ó. Eu estou aqui, estou pregando, estou vendo o que está acontecendo. A gente vê as expressões, vê quem levanta, vê quem vai no banheiro fazer não sei o quê. Que hora de palavra não é hora de ir no banheiro. A gente vê tudo isso, visão panorâmica. Então a Bíblia diz que quem se perde na fé, ele perde a visão panorâmica, ele fica com a visão periférica, ele só consegue enxergar aquilo que está na volta dele. Ele perde a noção da espiritualidade, ele perde a noção da graça, ele perde a noção da dimensão da palavra. Ele fica totalmente limitado, na realidade ele perde a compreensão espiritual. Porque ele ficou com a visão periférica. Só consegue enxergar aquilo que está no umbigo dele. O mundo dele é o que importa. O reino não tem mais tanta importância. E isso é perigoso. E tem muita gente nessa condição. E quando Deus, querido, tira a visão de Paulo, tirou a condição de autoridade de Paulo, derrubou Paulo do cavalo, coloca uma pessoa humilde, simples, para pôr a mão na cabeça dele, muda o nome dele, você imagina a reviravolta. Os estudantes dizem que Paulo ficou recolhido alguns anos, recebendo a revelação dos evangelhos, recebendo a revelação da palavra, sendo transformado, abrindo mão do velho homem, abrindo mão da estrutura antiga dele. Paulo era fariseu. Foi quem mais infernizou a vida de Jesus durante os 3 anos. Então ele precisou jogar fora tudo aquilo. Saulo o grande deixou de ser Saulo o grande e se tornou Paulo o pequeno. Outra pessoa que Deus mudou o nome, Jacó. Sabe quem foi no encontro, sabe quanto é tremendo isso aí, né? Sabe o que quer dizer Jacó? Jacó quer dizer usurpador. Aquele que se apropria daquilo que não é seu por direito. Ou Jacó é aquele que pega pelo calcanhar. Quem pega pelo calcanhar tem fama do quê? De traiçoeiro, né? Esse é o sentido da palavra Jacó. Aí Deus muda Jacó para Israel. Aquele que lutou com Deus e venceu. Aquele que lutou com Deus e os homens e venceu. se tornou um pai de numerosa nação. Então, quando Deus, querido, muda ou nos dá essa consciência da condição da mudança do mundo, do nome, Deus quer que nós olhemos a nossa condição anterior. Pergunta, irmão, quem que você era? Gente, será que dá para voltar a ser? Não tem, né? O encontro com Jesus, ela é um caminho sem volta. É ou não é? O encontro com Jesus, ele é um caminho sem volta. A entrega a Jesus é um caminho sem volta. A mudança de nome, ele é um caminho sem volta. Quando nós estabelecemos a nossa nova condição em Deus, para nós isso precisa ser um caminho sem volta. Então a condição de Deus mudar o nosso nome é Deus dizendo para nós: esqueça da identidade velha, esqueça da vida velha, esqueça de todos os comprometimentos velhos, porque a partir de agora você é nova criatura. A partir de agora, tudo aquilo que te envolve, tudo aquilo que faz parte da tua vida está relacionado ao reino de Deus. O que eu penso como pessoa não tem tanta importância mais. Mas o que vai predominar é aquilo que Deus diz, aquilo que Deus estabelece na palavra dele. E quando nós aprendemos a nos sujeitarmos nessa condição, querido, Deus muda profundamente a nossa vida. Que no momento de guerra, no momento de dificuldade, no momento de confronto, o que vai me fazer permanecer em pé é essa verdade que está dentro de mim. É a verdade que me mudou, que me transformou. É a verdade que me tirou do lodo. É a verdade que me tirou da lama. É a verdade que estabeleceu uma nova condição. É a verdade que, quando entrou dentro de mim, estabeleceu ali uma mudança radical do antes e do depois, daquilo que eu era e daquilo que eu sou. Ou pelo menos daquilo que eu era e daquilo que eu preciso começar a ser. Nós não podemos passar a vida cristã patinando, querido. Ali, de vez em quando mudamos o nome, mas ficamos ali, não crescemos, né? Não amadurecemos. A palavra não tem poder de entrar e de estabelecer mudanças radicais, mudanças profundas. Sabe aquelas mudanças que precisam ser reais e latentes? Cada dia que nós passamos, nós precisamos amadurecer na verdade. E essa verdade, quando ela entra, ela muda, ela transforma. E ela transforma, querido, porque ela faz a divisão do antes e do depois. Quem nós éramos não tem tanta importância. Por que não tem? Porque Deus não está preocupado com o teu passado. Deus não está preocupado com aquilo que você fez. Deus está preocupado é com a tua nova condição. Deus está preocupado é com o teu novo nome, com aquilo que você vai fazer dentro da tua nova condição. Paulo deixou de ser grande, se tornou pequeno e foi pregador do evangelho. Simão, inconstante, cortador de orelha, deixou de ser Simão, passou a ser Pedro, uma pedra, líder da igreja primitiva, foi pregar o evangelho. Jacó se tornou pai de uma grande nação. Se você estudar a vida de Jacó antes e depois do encontro dele em Peniel, Gênesis 32, quando ele tem um encontro real com Deus e Deus muda o nome dele ali, Jacó estava numa fase de conflito. 20 anos fugindo do pai, da mãe e do irmão, porque havia enganado, havia mentido o irmão, havia roubado o irmão. 20 anos depois ele tem que fazer o caminho de volta, porque ele sabia que ele tinha que acertar uma pendência com o irmão. E nesse caminho, nesse encontro que eu vejo, ele sabia que ele corria risco de vida, que o irmão dele havia prometido matar ele. O que que livrou Jacó da morte? Foi o encontro que ele teve com Deus. Deus mudou o nome dele. Porque quando Esaú saiu para se encontrar, ele saiu para se encontrar para matar Jacó, não Israel. A partir do momento que Israel fica em Peniel, Jacó fica em Peniel e desce dali Israel, um novo homem, Esaú não tinha mais por que matá-lo. Então o teu velho homem, a tua velha condição, ela é comprometida, ela tem comprometimentos que vão gerar morte na tua vida. Então, a tua nova condição em Deus é para isso, é novidade de vida, é uma nova condição. E se Deus promete cuidar de você, guardar de você e estabelecer uma nova condição na tua vida, Ele vai cumprir aquilo que Ele te prometeu, querido. Tudo aquilo que Deus faz, tudo aquilo que Deus gera, tudo aquilo que Deus condiciona na nossa vida é para andarmos dentro de uma nova condição. É por isso que o crente, quando ele fica patinando, ele não vai, ele não amadurece, então ele paga um preço muito grande. Que o fato dele não crescer, dele não amadurecer, da palavra não ser formada dentro dele, o que vai governar, o que vai estabelecer a condição na vida dele, é a estrutura do velho homem. Quando você se entrega à prática da oração em línguas, querido, você dá alguns passos, você alavanca alguns passos com a rapidez maior. A condição do teu novo nome, ele se torna mais latente, ele se torna mais prático, ele se torna mais vivo, ele se torna mais real. Porque quanto mais você anda, mais você fica longe da tua velha vida. Quanto mais você patina, você não sai do lugar, você está perto da tua velha estrutura. Mas quanto mais você andar, quanto mais você caminhar na tua nova condição em Deus, você está longe daquilo que você era. Você está longe daquilo da tua estrutura, da estrutura que governava você, da estrutura que mandava você, da estrutura que assenhorava você. Mas a nossa nova condição em Deus, ela me leva cada vez mais para longe da condição do velho homem. Por isso que você não pode patinar. Por isso que você não pode coxear entre dois pensamentos. Por isso que você precisa parar de olhar para o passado, de olhar para aquilo que te prende, para aquilo que te amarra, e decidir ir, decidir caminhar, estabelecer na tua vida aquilo que Deus estabeleceu como caminho de vitória para você. Amém? Abra Provérbios 22:1. Depois desse texto eu quero encerrar. Quando Deus nos dá um novo nome, Ele nos dá a garantia e a responsabilidade de sermos diferentes. Ou seja, quem se amarra na estrutura velha é você. Olha o que Deus diz aí: mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas, e a graça é melhor do que a riqueza e o ouro. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado, seria a estrutura correta aqui, é o melhor do que a prata e o ouro. Que bom nome é esse? É o bom nome que Deus te deu, é a nova condição que Deus te deu, é a nova condição em Cristo que Deus te deu. É a divisão entre o velho e o novo que Deus te deu. É a divisão entre a velha condição e a nova condição que Deus te deu. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. A estrutura velha é passado na tua vida. O teu velho nome é passado na tua vida. A tua velha condição é passado na tua vida. A estrutura velha é passado na tua vida. Aquilo que você era é passado na tua vida. A tua história antiga é passado na tua vida. Tudo aquilo que tinha de ruim é passado na tua vida. Toda a estrutura construída no decorrer dos anos é passado na tua vida. O que importa para Deus é a tua nova condição, é o teu novo nome, é a tua nova condição em Deus. E quando Deus muda o nosso nome, Ele muda o nosso nome pensando no aperfeiçoamento. Citei Paulo, citei Jacó, citei Pedro. Quem mais que eu citei? Citei mais um. Abraão. Sara. Então, quando Deus muda o nome, Deus está encerrando a condição velha, enterrando a condição velha. E olha que o nome que Deus dá está ligado com o novo. deixa de ser pai para ser pai de numerosas nações, deixa de ser enganador para ser vencedor em Deus, deixa de ser grande, arrogante, e passa a ser pequeno, dependente de Deus, deixa de ser velha, lembrei, senti da palavra Sarai, velha, para ser princesa, deixa de ser indisciplinado, caso de Pedro, inconstante, extremamente passivo, sem reação, o sentido de Simão, para ser pedra, rocha, firme, inabalável. Então, quando Deus muda o nosso nome, Deus está pensando em um caminho de vitória, Deus está pensando em uma nova condição. Então, se você se viu derrotado a vida inteira, aquele novo nome que Deus te dá, é olhando para frente, é de você ser próspero, é de você ser um vencedor. Ah, teu casamento está esculhambado, quando Deus muda o teu nome, Deus está enxergando um casamento novo para você. Ah, minha vida financeira não funciona. Então, nome fracassado para Deus, ele não existe. Deus vai mudar o teu nome, estabelecer uma nova condição na tua vida. Então, quando Deus muda o nosso nome, ele está olhando para frente, ele está olhando para nós em um caminho de vitória. Mas esse rompimento entre o velho e o novo, Deus já fez. Permanecer nele, avançar, depende de mim e de você. Porque Saulo podia decidir continuar cego ali. Não, não quero saber desse trem, não. Mas ali ele se sujeita. Jacó sabe, se ele não agarra aquele anjo ali, descendo do monte, ele estava morto. E só não morreu porque Deus mudou o nome dele, mudou a condição dele. Quando a nossa condição é mudada, quando a nossa condição é transformada, o diabo perde a autoridade sobre a nossa vida. O diabo perde o direito sobre o nosso passado, querido. Porque o teu passado Deus enterrou. Mas enquanto você fica rosnando em volta dele, olhando para ele, você vai ficar escravo dele, vai ficar patinando. A divisão entre o velho e o novo, Deus fez. Agora, permanecer aqui, é eu que decido. Ou eu caminho na nova condição que Deus me deu e vou romper em fé, ou eu vou ficar patinando e andando para trás. Que é o que acontece com muita gente. Que não cresce, não amadurece na fé. Porque fica patinando entre o velho e o novo homem. Entre o velho nome e o novo nome. Deus nos deu um novo nome. Deus nos deu uma nova condição para andarmos nele em vitória. Fica de pé nessa hora.